escola tem que dar agora mais um passo, que é, nós tínhamos a necessidade de consolidar uma oferta formativa que fizesse sentido como um conjunto. Isso está a caminho de ser feito, temos que evoluir, isto não, a oferta não pode ser estática, mas temos dois departamentos fortes com uma oferta bastante alargada. Na gestão cobrimos a contabilidade, o marketing, temos a ligação ao território, temos a componente das bioindústrias que no nosso entender não tem uma grande expressão em nível de alunos, mas terá certamente uma grande expressão no futuro. Temos os dois cursos de informática, agora temos que encontrar forma de desenvolvermos o nosso trabalho focados no território onde estamos, para a resolução dos problemas do interior, das zonas de montanha, de todas estas especificidades dos territórios e dos tecidos produtivos. Esse será o próximo caminho, a próxima etapa do caminho, se quiserem. Neste momento, eu creio que estamos a dar passos muito consistentes naquilo que também que a região, que a cidade e que o país também espera de nós, das instituições do ensino superior, mais nos territórios de baixa densidade.